Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve: sou profissional da área de telemarketing. Trabalho no setor há 3 anos e estou cursando uma faculdade à distância. Não sei se deveria mencionar, mas tenho uma deficiência física em razão de um acidente de trânsito que me deixou de cadeira de rodas. O fato que me leva a escrever ao programa é que uma empresa de recrutamento ligou para mim oferecendo uma oportunidade de participar de um processo de seleção numa empresa muito maior e estruturada que é a que trabalho atualmente. Segundo algumas informações que recebi de colegas da área, essa empresa não contrata pessoas que estejam trabalhando. Será que vale a pena pedir alguma garantia à empresa de consultoria e pedir demissão de meu atual emprego? Olha, prezado ouvinte, se você vai participar de um processo de seleção, não vai ganhar garantia nenhuma de contratação. A regra, como diz um famoso comentarista de futebol, é clara. Processo de seleção, se você se sair bem, é contratado. Do contrário, fica para outra oportunidade. Também acredito que deva ser revisado esse comentário de que a empresa não contrata quem esteja trabalhando. Me parece um contrassenso, pois diminui as chances da empresa contratar um perfil adequado, além do que um batalhão de pessoas talentosas estão loucas para trocar de emprego. Por fim, o fato de mencionares ser deficiente físico não aumenta, nem diminui suas chances de conquistar o emprego nesta empresa. Sim, existe uma legislação específica para esse caso, mas você já mostrou que não precisa de legislação para conquistar seus próprios objetivos. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.